A sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das Três Fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Já no ar em 104.5 e transamericafoz.com.br, eu sou Guilherme Wojtkowski, este é o programa Fronte até meio-dia com música, informação e, claro, descontração, afinal, né? É sábado 3 de setembro de 2016, o mês virou, o salário ainda não caiu, os candidatos estão à espreita, de olho no nosso voto e alguns até na nossa carteira, né? Carteira, isso diretamente através da mão leve e indiretamente através dos cofres públicos, né? Maravilha. Bom, se rir é um remédio para não chorar, né? Venha rir com a gente, eu faço esse convite e venha rir e fazer com que eles, né, que se acham mais espertos, chorem lá na frente com o resultado das urnas. Interaja conosco, WhatsApp 45882828228. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e 3028-2828, o telefone aqui da sua rádio. E vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E passada a turbulência principal, digamos assim, do impeachment, né? Hora de focar nas eleições municipais que estão marcadas para menos de 30 dias em 2 de outubro. Isso partindo do princípio, claro, né, de que você já não esteja focado na disputa municipal. Afinal, nós podemos gostar ou não de política, né, ir ou não com a cara do político X ou Y, acreditar ou não na promessa A ou B, pensar ideologicamente assim ou assado, mas o que nós não podemos de jeito algum é permitir que o espaço da nossa omissão seja ocupado por oportunistas interessados unicamente no acesso aos cofres públicos para enriquecimento ou prestígio pessoal, em detrimento de interesses coletivos. Escolher em quem votar para prefeito é até, digamos assim, teoricamente fácil, né? Em Foz do Iguaçu são 5 candidatos, cada qual com seu vice, ó, de olho no vice, hein? E também os partidos coligados, né? Verifique quem é quem está com quem, quais são as propostas de cada um, o quão viáveis, né, são essas propostas e se nenhum dos candidatos convencê-lo, olha, tente pelo menos votar no menos pior. Não que isso seja bom, né, mas é pensando aí em evitar realmente um estrago maior nas arcas do município. Agora, um dos pontos mais importantes, no entanto, é votar bem para vereador, porque da qualidade de quem for eleito para nos representar, e a palavra é essa, né, representar, na Câmara Municipal, dependerá diretamente a qualidade da gestão do prefeito, uma vez que os vereadores, se forem eficientes, né, serão capazes de fazer leis, elaborar orçamentos, analisar matérias enviadas pelo Executivo com clareza, né, e principalmente fiscalizar o trabalho do prefeito. Do contrário, vereadores incapazes ou com outros interesses, eles estarão ali sempre mais propensos a outros tipos de jogos, né? Como acordos, barganhas, cargos comissionados, vista grossa. Bom, você conhece essa novela e sabe como é que funciona, né? No total, são mais de 270 opções apresentadas pelas coligações para vereador aqui na cidade de Foz. E eu tenho dito isso há algum tempo já, né? Não é possível que entre todos esses nomes você não consiga encontrar pelo menos um que realmente seja capaz, que tenha capacidade de nos representar dignamente na Câmara Municipal. Separe nem que seja 5 minutos do seu tempo, né, para dar uma olhada na lista que está disponível, por exemplo, no site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ali você encontra, além dos nomes, né, algumas das documentações entregues pelos candidatos, por exemplo, a questão do patrimônio que ele declarou à Justiça, quais são seus antecedentes, enfim. Claro que muitas vezes, por conta das coligações, né, aquele candidato no qual nós votamos não é eleito. Mas tente, né? Pelo menos faça a sua parte, ajude a virar o jogo para o lado que realmente importa, ou seja, para o nosso lado, né? O lado da sociedade, dos interesses coletivos de todos nós. Vote consciente e convença o maior número de pessoas possível para que faça assim também, independente de qual seja a preferência partidária e política de cada um. Fronte Transamérica, até meio-dia. We'll be right back. Tanta gente hoje descansa em paz. Meu rockstar agora é lenda. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Que vai te consumir em busca de um prazer individual. Esse flerte é um flerte fatal. É sempre gente muito especial. Quanta gente já ultrapassou a linha entre o prazer e a dependência. E a loucura que faz o cara dar um tiro na cabeça. Quando chegam além e os pés não tocam mais no chão. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Já ultrapassou a linha entre o prazer e a dependência. E a loucura que faz o cara dar um tiro na cabeça. Quando chegam além e os pés não tocam mais o chão. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Flerte fatal, flerte fatal, flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Música aqui no front e que loucura essa semana, né? Impressionante toda essa situação aí do impeachment. O ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, chamando o impeachment de palhaçada e dizendo que nem acompanhou para não se irritar, né? O Michel Temer assumindo aí como presidente efetivo e logo nas primeiras horas falando grosso ao dizer que não quer ser chamado de golpista. Inclusive, né? Vamos ouvir essa declaração porque ela é um tanto peculiar, né? Contestar a partir de agora... Me lembrava o ministro Moreira, né? Essa coisa de golpista. De vez em quando você vai a um lugar, golpista. Golpista, diz ele, golpista é você, que está contra a Constituição, né? É, amigo, e uma das respostas mais, digamos assim, sinceras que eu vi sobre esse assunto foi postada pelo cantor Falcão na rede social Twitter, que com só sempre sabe a sabedoria... ponderou, né, que essa questão de ser chamado ou não de golpista é que nem aquela questão do corno, né? O corno também não quer ser chamado de corno, mas o fato de não ser chamado não muda a realidade do chifre, né? Mais ou menos por aí. Não, vamos levar a ofensa pra casa. Calma, vice, quer dizer, presidente, calma, calma. O que todos são aqui são elegantes. Obrigado pela parte que me toca. Opa, mas não tocar tão embaixo aí, hein? Fronte Transamérica, até meio-dia. I'm gonna win ya, I'm gonna get ya, get ya.

Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha mais reconfortante do universo. Ó, pode ter certeza que lá no momento da criação ou do Big Bang, o maluco aí do fundo já estava cantando, viu? O cara é muito bom mesmo. Semana fantástica em termos de blá blá blá na política. E olha, não estou falando do horário eleitoral, ainda. Estou falando da sessão do impeachment, que deixou um legado de lágrimas para as futuras gerações de advogados do meu Brasil. Olha, a doutora, né, doutora Janaína Pascoal, aquela, sabe, do videozinho lá, muito louco no YouTube, ela chegou a derramar lágrimas ao pedir desculpas à presidente afastada Dilma Rousseff por causar sofrimento pessoal e dizendo que pediu impeachment pensando no melhor para os netos da Dilma. Olha, doutora Janaína, enfim, não precisava dessa, né? Assim você fez até o advogado da presidente, o doutor José Eduardo Cardoso, derramar também umas lagrimazinhas, porque, caramba, na verdade, foi um episódio tão comovente que acho que até eu vou chorar. Sinceramente, vou subir a trilha de fundo aqui, tá? Pensando em você, ouvinte, ok? Nos seus filhos, em seus netinhos. Cara, isso é muito comovente, sério mesmo. Ai, refeito das lágrimas, olha, o fantástico mundo de Brasília é mesmo uma ilha à parte, impressionante. As regras morais por lá devem ser outras, não é possível, né? Quem viu os mais de 60 senadores inscritos para pronunciamento na sessão do impeachment falando, deve ter pensado que a TV Senado se enganou, né? Porque ali não era o Senado, era o Vaticano. Aqueles não eram senadores, eram os apóstolos de Cristo, usando a tribuna para dar lições de moralidade, falar de Deus, claro, e espalhar a mensagem de luz e esperança para toda a humanidade. Só que não, né? Certeira foi a senadora Gleisi Hoffmann, e justo ela, né, investigada por várias coisas também, ao dizer que ali não tinha um com moral para julgar alguém por crimes de responsabilidade durante a gestão pública. Bom, ela está lá no covil, ela conhece melhor que a gente, né? Então deve saber do que está falando. Ou será que não? Mas surreal, inimaginável e fantasioso mesmo foi o acordo entre PT e PMDB. Pois é, PT e PMDB, para dividir de última hora a votação do impeachment em duas votações, separando a perda do mandato da perda dos direitos políticos como forma de evitar que a Dilma fosse condenada, né, à perda por 8 anos da possibilidade de disputar ou ocupar cargos públicos. Bom, será que o PMDB já está apostando aí numa vitória do Lula em 2018? E nessa vitória, né, a nomeação da Dilma como ministra-chefe da Casa Civil e a possibilidade de fazer mais uma aliançazinha para continuar, como diz o Michel Temer, sempre do lado certo? Que loucura, hein? Que loucura! Sinceramente, Brasília não é uma caixinha de surpresas, não, hein? É um Kinder Ovo e daqueles bem zoado, amassado e deixado no sol para derreter, né? Mas é isso aí, que sirva de lição, né? Para que você nunca mais entre na deles, essa lenga-lenga de engana que a gente gosta! E vamos ao primeiro intervalo de hoje aqui no Front Transamérica, na volta. O que é que tem na volta? Vamos lá. Quadro Maravilhas Daqui, fatos estranhos do noticiário semanal, horário não eleitoral Transamérica, entrevista com o alemão, enfim, acredita que esse doente resolveu se lançar candidato a prefeito? Bom, né, tem gente que vota, isso que é pior, né? Tem também bate-papo com a mulher do Google, versão nacional do buscador, ela sim, um papo que vale a pena. E ainda hoje também tem o temível, o detestado, o implacável 7-1 da semana, com 7 notícias que sempre são como gols da Alemanha no lombo do brasileiro. Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.